3520. Autorizado, final LS, sistema agora torre, 1862, 3520. 1862, obrigado, bom dia. Bom dia. Bom dia, 3520, cheque o trem, corrigindo, já checou. Vento calmo, livre pouso. Livre pouso na terra, 3520. Titan 3520, Alfa e Juliette, portão 4, do solo aos 3,6. Alfa Juliette, portão 4, Titan 3520. Salvador, bom dia, voo no 8 no meia, centro da Brava. Bom dia, voo no 8 no meia. Acione identificação, chegada Mari dessa via para 2.000 pés, altímetro no 0 no meia. Bom dia, Mari, 2.000, ajuste no 0 no meia, voo no 8 no meia. 8 no meia no localizador. Intercepção, voo no 8 no meia. Estou no meia, estabilizado LS, já com a pista vista. Autorizado, final LS, chame a torre no 8612, no 8 no meio. 8612, boa. Salvador, boa noite, Rio 5972, um abraço. Rio 5972, aciona a identificação, chegada bom, desça para 4.000 pés, corrigiu, deixa via para 2.000 pés, ajuste no 0 no meia. Autorizado LS, reporte localizador. Rio 5972. Para 2.000 via. Só vamos fazer mais ajuste mais uma vez, por favor. 1-0 no meia. 1-0 no meia. Pouso na 10, o vento é calmo. Prezado pouso, o gol no 8 no meia. Utilizado Rio 5972.